649, eu estou vendo, você recebe o Glaive? É, no Salvador Rio 5973. 5973, Semi Centro Recife, 1.6.85, ao TES 1.25.45. 1.25.1.25.45, Rio 5973, bom dia. Bom dia. Goiânia 649, completo sinal sendo torre, 1.8 decimal 95. Décimo sendo Bahia. Bom dia. Zé, bom dia, Goiânia 649 e 10 da 10. Goiânia 49, continua para o senhor, só reporte visual com campo. Depois televisão, campo agora na 649, você vê com vento? Vento 130 graus, 132, confirme chuva na final. Agora tem a chuva leve. 649, confirmando o estado? Está avisando agora, na verdade. Gente, chuva bem leve sobre o campo, pista úmida, autorizado o curso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, foram 4 nós, confirme a posição do emissor. É, a vista lá 7, já está. Ah, é por causa da visibilidade, tá? Gente. O 649, solo ao 08, libere direito, chame o solo em 1-2-0-9, confirmando as condições da pista agora molhadas, hein? É, pode considerar molhada, cara, 2-9 de graça. Gente, bom dia. Itália, Papá, Vitorinha, bom dia, sendo identificação. Deixa para o nível de voo 120, reparte para uma dança de regras. Bom dia, Alcântara 597, ponto espera da 1-0, está pronto. 3597, autorizada a linha de colapso no 0-1, 50 graus, 1-0 nós. Autorizada a linha de colapso da 1-0, Alcântara 597. Papá Romeu, Papá Vitorinha, plano instrumento cancelado, Gema 0 no meio, deixa para o altitude de tráfego de cheiro de caverna. Chama com o Bruno 2008, 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3597. 3597, bom dia, contato radar, chuva tarindo de voo 360, sai Barbaruna. 360, Barbaruna, tá 3597. Já fala meu papai do Corinthians, autorizado levar a frequência do controle. Tá 3597, pode voar lá na sua da posição árvore? Tá 3597, autorizado, direto Celeste. Direto Celeste, tá 3597. Celeste, Celeste, Dona 233, contato radar, chega para o nível de voo 360, sai da Arboruna. Portugal 233, após o desvio, autorizado e leva. Pode desligar, né, Bom, 755, bom dia, autoridade de chegada a Banff, vista para 4.000 pés, ajuste no 017. Decolou 26, acionando o transponder 5475, controle 120, decimal 8, bom rumo. Obrigado, bom dia. Será 9970, contato radar, se botar o nível de voo 340, sai da moda. 340 na mão, possível voar o mal, está presente? Somente uma TTC da saída, devido ao tráfego de aproximação pelo setor norte, será 9970. Vai manter o perfil, será 9970. Sente, Papa Romeu, Papa de Corinthians, plano modificado 1028, chega para o nível de voo, né, 1-0 na proa de bordo. Zona 233, como centro de Cixia, 128, decimal 8, alterne 135, decimal 3. 288, sim, senhor, bom dia. Bom dia. Geral 9970, pode passar então 1-2-3-4-5. Bom dia, autorizado aí, ele fala que estou 0 vento, estou 5-0 graus e não passa mais. Então, 4753, estamos na frequência 120, decimal 8. Então, 4753, bom dia, autorizado chegada a BF, desce para o nível de voo 090. Redução de velocidade 240, mais número 3 na aproximação. Número 3 é 200 para 219, 69, 090. Papai, Papai de Corinthians, operação para o sequenciamento, curva direita proa 200, limite radial 280, Salvador. Operação curvando à direita, a magnética 200, limitada pela radial 280 de Salvador, de Corinthians. Papai, Papai de Corinthians, reporte para a descida. Outro 234, depois 3, vamos chamar uma reunião no 20 de São 8, bom, né? 208, bom dia. Controle Salvador, azul 4234, bom dia. Azul 4234, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 350, saiu da PUCA. 350, saiu da PUCA, azul 4234. Papa Romeu, Papa Vitorinho, desça para o nível de voo 050. Desafio 050, Vitorinho. Geral 9970, estamos no centro Recife, 126 decimal 85, ao TR 125 decimal 45. Gol 1755, catalador de cristal de altitude, deixa para dois de hotel. Aí chama 017, autorizado, sinal e olhou 76, reparto estabilizado. Autorizado o SD, ajuste no 017, reportado estabilizado, gol no 75. Papai Vitorinja, com a velocidade indicada? Papai Vitorinja, inicia a redução de velocidade para 2209. Aqui na chave redução para 2209, Vitorinja. Decolou 35, chama controle 120 decimal 8 volume. 3080, bom dia. Para 3.000 pés, com 17, magnética 185, Vitorinha. Goma 759, contato radar, se botar o nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado e gratuita. Negativo do Sado 360, 2.000, vai para a prioridade do Goma 759. Então, 4753, deixa para 4.000 pés, ajuste na 017. 4.000 pés, tranco 73. Azul 4234, está no centro Recife, 126 decimal 85, ao término 125 decimal 45. Azul Recife, 25, bom dia. Bom dia. Aparra meu papai de 30 para o localizador, curva esquerda para o ano 30. O localizador à esquerda, magnético 130 de 30. 4753, direção para sequenciamento, curva direita para o 230, limite radial 280 de Salvador. Direita 230, para 453, direção da 4000. Aeronave de aproximação para Salvador, na necessário cotejamento, informa as condições visuais dos homens mínimos e chuva leve intermitente. Salvador, agora 759, por isso que essa morte vai dar presente. Sim, Salvador, coordenação, agora 759. Localizador, voo 755. 755, completo sinal, chino torre, 18 do sinal 95. Corre 1295, bom dia, voo 755. Bom dia. Eu tava no meu papai, Torinho, todo separador, meu pai, autorizado, sinal ILS-73, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado ILS-73, reporte estabilizado, do Torinho. Então, 4753, você para 3.000 pés, complexo de sinal de velocidade 2009. 3.000 pés, é do céu. Goma 759, após o juiz, autorizado Mótiva. Juiz, vai para Mótiva, agora 7.59. Gente, já está na vida. 20, o avião 07 tem condições taxiadas em transmissão ótica, informa a aeronave aproximando para a ponta 10, já passou no esquerdo. 20. Oi, bom dia, gol 1755 estabilizado no ILS. Bom, 1755 é ponte visual com campo. Informo chuva leve e pista molhada. Ok. Reportarei o visual. Com 1755. Eu quero o localizador. 205, aguardo o último vetor, 4753. Uma 759, está no centro Recife, 1-2-8 decimal 1, ao término 1-2-8 decimal 3-5. Afirmativo 2-5 decimal 1-2-8-3-5, 1-7-59. Utilizando o localizador da 1-0, para formar o 2-4 da Vitorândia. Papai Romeu, Papai Vitorinho, completo sinal, chama torre, 118 do sinal 95. 118 do sinal 95, obrigado, Vitorinho. 950 graus, 129, confirmando pista molhada. Livre pouso, pista 10, voo 755. Mais 7, taxi a baixa altura, sem interferência com a sinal 90, aguardando sua liberação para decolagem. Cada pro 150, autorizado localizador, desce a 2.4753, não é importante estabilizar. Salvador, muito bom dia. Topo Romeu, Papa Vitor Índia, estabilizado no localizador, acabou de passar a duna, baixa de travada na sua escuta. A Vitor Índia continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continuando a aproximação, aguardando autorização de pouso, Vitor Índia. 307, autorizado de colapso, não sei se vento, não sei se zero grau de uma. Quer ouvir? Sente, reporte de exceção ao meu. Exceção ao meu, reporte na imposição. 755, solos 44, libere direito, chame sua linha no 212-19. 219-19, 755. Região 07, decolou 44. Controle sul, chama controle nilo 20-18, bom voo. Obrigado, 1208, até a volta. Sim. Papá, Vitor Índia, conta meu faixa para o curso. Ele vai prosseguir para o Rondela da Aerostar. Sim, tinha ponte visual com campo e forma última aeronave avistou a 806. Chuva leve e pista molhada. Sente a tocar a Vitor Índia. Gentona, bom dia, autoridade chegada, bom, subida para 4.6, ajuste chama 0.7. Bom dia, Guardião 07. Guardião 07, bom dia, mantém regra de voo visual e ajuste chama 017. 017, manterá o Guardião 07. Escapa Vitorinho, autorizado pouso 90, viante 140 graus e 97. Teve pouso 90, por favor, deu papo a Vitorinho. É 4753, completo o sinal, chame torre, ele é o outro do sinal 95. 95, 4753. Azul 498M, informo Salvador operando o instrumento, teto de 800 pés, visibilidade 4.500 metros e chuva leve permitente. Salvador, muito bom dia, 4753, na final, passando de acerto. 4753, com esta aproximação, é bom de visual com campo, forma, chuva leve, pista molhada. Passa visual, 4753. Passa Vitor Índia, solo 48, libere direito e chame solo em 1-2-1-2-1-9. Solo 1-2-1-9, obrigado. Estou a 1.200, ou 4753. Extrato 2009 estágio, fecha para a sua sala, Lajeiro 1753. Guarda autorização, 4753. 4753, extrato 2009 estágio, fecha para a sua sala, Ajuste 10 na 7 autorizada, sinal elétrico e reporte estabilizada, viu 4981. Ok, 4981, 1017, poderia fazer o LSI, da 1-0? Assim, até o seu autorizado de serviço 366, autorizado o LSI, que é o 4981. Passo pelo 366, autorizado o LSI, que é o 4981. Reporte solo controlado, curso a critério no pasto do Grael, vento é 1,40 graus, 1,3 nós, altímetro no 0,97. 0,7 nós, chamará no solo controlado, guardião 07. Guardião 07, confirme, tem um estimado de perto para vir em relação ao aeródromo? É, nessa posição aqui, 4,7. Informação. Considerando o solo controlado 55 de frequência, bom dia. Azul 4981, completo sinal e LSI, Cristiano Torre, 118, decimal 95. 18 mais 5, 4981. Sorry, bom dia, eu vou continuar meu turno. Sorry, bom dia, azul, 4981. Azul 4981, fechando a aproximação, pode usar com campo, como que é a última nave de 1800, se usar ele sobre o campo, pista molhada. Tem que informar a visual, 4981. 4981, um vento para este tanque, 150 graus, mão na mão. Pessoal, 4981. Gente, autorizado pouso na 0, vento 150 graus, 1 nós, confirme em